Portal do Arrocha. Que canção linda, composição do meu amigo Edno Nogueira. Valeu, parceiro. Machuca Basílio. Você andou falando que eu sou caipira, que uso botos, o chapéu e bebo pinga. Fim de semana com biritas enche o treco, com os meus amigos jogo truco no boteco. Eu sei que sou matuto e sinto orgulho por isso. Nasci no mato, gosto de lidar com bicho. Muto em touro, gosto de domar cavalo. Não troca roça pra ter você na cidade. Moça, desculpa meu jeito bruto de ser. Não troco meu cavalo pra ter um carro em você na cidade. Nasci no mato, no meio do gado. Sou moço simples, trabalho na roça. Desculpa, moça, isso não importa. É que sou mato, sou bem sertanejo. Não sou universitário. Não troco meu cavalo pra ter um carro em você na cidade. Nasci no mato, no meio do gado. Sou moço simples, trabalho na roça. Desculpa, moça, isso não importa. É que sou mato, sou bem sertanejo. Não sou universitário. E pra cantar comigo, meu amigo William Silva, banda Sem Pareia. Chega pra cá, parceiro. Deixa comigo, amado Basílio, é show! Desculpa meu jeito bruto de ser. Não troco meu cavalo pra ter um carro em você na cidade. Nasci no mato, no meio do gado. Sou moço simples, trabalho na roça. Desculpa moça, isso não importa. É que eu sou mato, sou bem sertanejo. Não sou universitário. Parceiro William, banda Sem Pareia, é sucesso. Valeu, parceiro amado Brasil, o mais amado do Brasil, papai.